Fiquem bem, pessoal. Ela tira macacos como toda a gente. Uma narina de cada vez. Isso não é verdade. É, ela tem pessoas que lhe fazem isso. Ei, foi só uma vez. Tinha as unhas pintadas e... a Lily ofereceu-se. Ah, Andy, hoje não vale a pena trocar de carro. Não vem ninguém atrás de nós. E quanto mais depressa eu parar de respirar o mesmo ar que o meu irmãozinho, muito melhor. Relaxa, eu só me estou a divertir. Ias sentir o mesmo se ficasses nos bastidores a ouvir as canções que já ouviste mil vezes. Eu sei. You got nerve! Sim, pois tenho. Hey, Miley, tens as chaves? Quem é que toma conta de quem? Sim, eu sei. Desculpa. Adeus! Jackson, não tem piada. Vá lá, Jackson. Abre lá. Jackson! É Ana! Apanhei-te! Eu sabia que se viesse atrás de ti, descobria onde vivas. Eu vim ver aqui a... Não, eu vim ver um amigo. A mim parece mais um namorado. O quê? Oh? Digam, primeira página! Saiam daqui! Querem ver uma coisa? Eu mostro-vos! Oh, boa! Já estou a ver a próxima manchete. Montana namora com macaco. Ei, nem sequer havia jornais se não fosses tu! E não havia este boato se me tivesse deixado entrar! Saiam! Abram alas! Isto é a minha casa, para trás! Ei, porquê é que não andam atrás de um político? Ao menos eles riem-se para as câmaras! Então, quando é que pensavam dizer-me que são namorados? Vá lá, pai. Não tem piada. É horrível. Sim. Como é que podem acreditar que eu ia namorar alguém como tu? Jackson, ia ser o dia mais feliz da tua vida se saísses com a Ana Montana, mas o que é que eu estou a dizer? Bem, vocês fazem mesmo um casal amoroso. Oh! A culpa é toda tua. Não há ninguém atrás de nós. Não precisas trocar de carro. Sou tão esperta. Blá, blá, blá. É verdade, Miley? Vá lá, pai. Nada de sermões. O planeta inteiro pensa que eu ando com o Jackson. Não será castigo suficiente? Acho que não vais conseguir sair desta a rir como sempre. Estou-me a rir, pai. Ah, boa. Era só o que faltava. Olá, Tracy. Ana, não posso crer que tens um namorado e não me disseste. Ele é tão giro. Sim, ele é uma... maravilha. Tu tens que levá-lo à festa que eu vou dar à Madonna amanhã à tarde, amiga. Toda a gente vai lá estar. É o sítio perfeito para mostrar o teu novo namorado. Tracy, eu não sei como... se deixa passar uma oportunidade destas. Claro que eu e o meu... amor, vamos à tua festa. O quê? Fabu, tchau. Será que este pesadelo não acaba? Só quando formos notícia por termos terminado e a festa é o local indicado para isso. Eu não vou a nenhuma estúpida festa de estrelas para ser o cachorrinho da Ana. Não é, pai? Pai? Não, pai, porquê? Filho, eu sei que a tua irmã é que se meteu nesta alhada, mas não vai conseguir sair dela sem a tua ajuda. Bem, tu podes não gostar, mas a família ajuda a família. Pronto, está bem. Mas como tu é que precisas de mim, eu é que acabo tudo contigo. Nem pensar. Eu sou a cantora famosa, eu é que acabo contigo. Não é, pai? Pai? Oh, não, pai, porquê? Bem, a vida é mesmo estranha. diria que a Miley ia andar com o Jackson e que tu ias pôr um saco de farinha a rotar. Oliver, tens de fingir que estás a criar um bebê. Não ganhas mais nada se te transformares no papai idiota. Ei, quando o Sr. Myers for teu professor, cumpres a tua tarefa como quiseres. Mas eu vou levar isto a sério. Porquê? Onde é que ele está? Está ali o meu bebê lindo. Mamãe comprou uma papa de produtos naturais a uma comunidade nativa americana sem interesses económicos. Yummy! Não viste, Sara, meu amor? Ele aprendeu a sentar sozinho. Oh, que bom para ti! Tu vais crescer e inventar um combustível alternativo derivado de frutos secos. Então, é por isso que estás assim tão dedicado. O quê? Nada. És só tu e a Sara e a vossa criança de farinha. Fazem uma linda família. Obrigada. Oh, Lily, brincalhona. Somos só amigos a fazer o trabalho de casa, mais nada. Não estragues isto. Eu gosto dela. Desde quando? Desde que se tornou a mãe do meu trabalho. Ouve, eu não te sei explicar, mas quanto mais tempo estou com ela, mais gosto dela. Oliver, estou preocupada. O bebê está a ficar pálido. Claro que está pálido, é farinha branca. Então, sabes o que tens a fazer, não é? Quando estivermos em frente aos jornalistas, eu digo, Jackson, o que queres dizer? E tu dizes... Adeusinho até nunca. Onde é que estão as gambas? Jackson, tu vais acabar com a Ana Montana. Não podes ter mais classe? Parece que não. Olha quem vai dar os parabéns à Madonna. Um novo casalinho. A Madonna é uma gata. Estou num aniversário, numa tenda. Para uma gata. A sobremesa é pudim granulado ou pudim enlatado? Tem piada. E ainda mais gira em pessoa. Ah, é? Quer dizer, é, claro que é. Afinal, é meu namorado. Impressionante. A Madonna está a ronronar. Oh, esperem. Afinal, sou eu. Oh, está a cheirar-me a bacon. Um autêntico homem das cavernas. Cuidado, alguém pode roubá-lo. Faz uma proposta. És o namorado da Ana. Espetáculo. É, pois, o que quiseres. Eu sou o Stavros. Ando com a Ashley. Qual Ashley? Uma qualquer. Este meu. É. Tenho dois lugares para os Lakers amanhã à noite. O DiCaprio cortou-se. Estás interessado? Tenho de pagar o parque? Agora és dos nossos. Não tens de pagar nada. Como assim? Meu, quando se é famoso como nós, as empresas pagam-nos apenas para publicidade. Toma. Tiras uma fotografia com eles e recebes dezenas de óculos de borla. Lindo! Oh, yeah! Alguém comprou uma pazinha com brilhantes à Madonna. Ainda bem para a gatinha. Os jornalistas? Não te preocupes. Eu sabia que querias privacidade, por isso ninguém sabe de nada. Esplêndido. Aquela mulher tem um vestido igual ao teu. Oh, ela tem de se ir embora. Segurança! Leva a minha mãe para a rua. Sim, esta semana em Hollywood, sim. É a Tracy Van Horn. Não adivinham quem está na minha festa? Ana Montana e o namorado. Exatamente. Venham depressa. Tchau. Oliver, rápido, traz a tua prancha. As ondas estão mesmo incríveis. Como é que eu tive tanta sorte? Todos escolheram um par e vocês ficaram de fora. Olhe, querido, onde é que está o protetor? Agora que não temos camada de ozono, temos que proteger o nosso pequeno Ollie. Espera, Sara, amor. Ollie, querido, Sara, amor. Eu sei. Eu tenho tudo o que sempre quis. Oh, aqui vamos, bebê. Já pensaste? Um dia ele será um grande humanitário. Oh. Ou uma dúzia de pastéis, hã? Eu vou ali já, vem. E ele beija bem? Ainda não sei. Ainda há tempo. Muito tempo. Vai demorar séculos. Ana, desastre. Alguém disse à imprensa que estavas aqui. Não! Estou tão envergonhada. Vamos pelas traseiras. Não, eu quero que eles fiquem. Ah, bem... Se não os enfrentar agora, nunca mais me largam. Oh, muito corajosa. Oh, yeah! Jackson, onde é que foste? O Stavros deixou-me conduzir o descapotável. É um estouro. Fica com ele esta semana. Eu tenho um jeep que precisa de rodagem. Oh, yeah! Querido. Miúdas. O quê? A imprensa chegou. Bom, se há alguma coisa que me queiras dizer, aproveita e diz-me agora. Oh, pois... Continua. Jackson, o que é que tens para me dizer? Eu... Vá lá, eu aguento, amor. Diz qualquer coisa, rapazola. Eu amo-te, Ana Montana. E não vou acabar contigo nunca. Nunca, nunca podem crer. És uma verdadeira surpresa. Amor. Olá, Miley. Qual é a tua? Nem sequer me diriges a palavra. Vocês continuam a parecer um casal. Não somos só um casal, pai. De acordo com o Jackson, somos o casal mais feliz de Hollywood. Jackson, vou fazer-te uma pergunta que nunca pensei fazer aos meus filhos. Porquê é que não acabaste com a tua irmã? Ouve, está bem, eu admito. Se calhar deixei-me levar. Mas, pai, um tipo lá da festa prestou-me o descapotável só porque eu sou o namorado da Ana. Não me interessa a razão. Tu tinhas de ajudar a tua irmã. É um Vavete e Twin Turbo. Nós vamos dar uma grande volta e falar nisto. Conduzo eu. Pai, então e eu? Oh, querida, não há bancos atrás e tu já andaste nele. Ouviste o que tu disseste? Oh, desculpa. O teu pai acabou de ter um pequeno momento de masculinidade. Jackson, a Miley tem razão. Não te podes aproveitar dela. Foi ela que me obrigou a ser o namorado dela. A única coisa que quer é continuar a fingir mais uma semana para me poder divertir. Será que nem isso posso ter? Ótimo. Estamos de acordo. Sim, estamos. Quando precisas de um favor, é a família a ajudar a família. Mas eu peço uma coisinha e de repente a Ana já não quer brincar. É bom saber como as coisas funcionam cá em casa. Não te preocupes. Isto já lhe passa. Eu sei. É só que... O quê? Bem, fui eu que o meti nisto e ele quis ajudar. E ele não tem nada do que eu tenho como a Ana. Quer dizer, a sério, qual é o mal? Eu não vejo nenhum, mas de certeza que vocês vão ver. Nem acredito que vou dizer isto. Mas pronto, tem de ser. Uma semana também não é nada. Sim! Ui! Essa melhor namorada de sempre! Au! Isto é mais estranho do que uma cabra de três olhos num barco a vapor no meio de uma cidade. Está bem, Cooper, eu digo-lhe. Então, como é que correu o almoço? Nem perguntas. Porquê? Não. Ouça com atenção, Sr. Didi. Se quer que a gente volte ao seu restaurante, é a mesa 1-O. Nada! Sim, não quero saber se teve de recusar a Bradgelina. Estamos a falar da Jackson, meu! Bom dia. Eu disse bom dia, Didi! Já percebeste? Ei, Jacksana, o Cooper ligou. Lembras-te? O teu melhor amigo? Oh, sim, eu queria mesmo falar com ele. Não esquecer. Enviar ao Cooper um cesto de frutas a pedir desculpas e... blá, blá, blá, e juntar um autógrafo de Jacksana. Já chega! Basta! Olha para ti, Jackson. Tu já não és tu próprio. E amanhã, no programa Acordem a Wendy, vou anunciar que o Jacksana passou à história. Mas espera, não pode ser. Temos um acordo. E se não for visto em público a usar o relógio, os óculos e o casaco, vou ter de os devolver. Não me interessa. Mas o público não quer só a mim, quer os dois. Ana, sem ti eu não sou nada. Tu completas-me. E tu estás completamente marado. Vá lá, não te esqueças. A família ajuda a família. Eu tentei ajudar-te, mas isso transformou-te num idiota egoísta que se aproveitou da irmã e acabou de perder o seu melhor amigo. É inacreditável. Meu, acabou. Snoop Mong Dog. Ei, tem lá calma, eu não perdi o meu melhor amigo. Até lhe vou enviar um cesto cheio de frutas. Pai, diz-lhe. Pai! Vais receber uma mensagem com um texto bem agressivo. Então, o que é que dizes do vinho que tivemos no projeto? Tá-se. Foi um bom projeto. Disseste alguma coisa? Não. Acho que vou esticar as pernas. Está bem. Ela está a sufocar-me. A Sara? O amor da tua vida? A luz do teu dia? A mamã da tua farinha? É isso. Sem a farinha, nós não temos nada para falar. Ouve, diz-lhe o que sentes e acaba com isso. Lily, não estás a perceber. Eu não quero magoá-la. Eu sou o Papá Oaken. Papá Oaken. Tenho de ser honesta. Sem o bebê não temos nada para falar. Tu és aborrecido e usas gel à base de petróleo. Acabou. Adeus, Lily. Por dentro está a chorar. Se somos um filme, és o homem certo e eu no final e sorrimos, vendo o sol que se vai pôr para nós como uma canção. Que linda canção, cantada por uma linda menina. Vejam debaixo dos vossos bancos. Todos têm presentes da Ana Monteira. Ana, canta-se uma canção assim, com este tipo de emoção, Fico logo com a impressão de que tu estavas a pensar em alguém especial. Não era? Era, não era? Era, pois. Bem, sim. Já que fala nisso, sim. Tenho novidades sobre mim e o Jackson. Não, nada disso. É algo sério. A verdade é que eu... Sim. E o Jackson, estamos... total e completamente apaixonados! Eu amo a Ana Montana! Eu amo a Ana Montana! Eu amo a Ana Montana! Senhoras e senhores, o casal do momento! Jackson! A tentar salvar a nossa relação. Qual relação? Não digas isso, bebê. Eu amo esta mulher. Amo esta mulher. Amo-a mais do que o meu relógio Grand Schweigenflaggen à prova d'água até 150 metros. Uau, Ana. O que é que tens a dizer? Vocês querem mesmo saber? Sim. Já não te suporto mais. Oh. fizeste ou aquilo em que te transformaste. Nunca devíamos ter começado a namorar. Foi tudo uma enorme parvoíce. Mas agora, acabou-se. Não, não, não. Eu posso mudar. Vá lá, dá-me outra oportunidade. Não te quero perder, nem todas as coisas. O relógio, o grande Schwagenflagen. Nós temos em comum. Esquece. Não temos nada em comum. Jackson, acabou. Oh, Ana, ele está de joelhos. Como é que podes rejeitá-lo? Observe. Se isto fosse um filme, seria eu, de certeza, por quem te apaixonavas. Olha-me só para ti. És patético. Obrigadinha. Esperem, tenham calma, pessoal. Há uma coisa que tenho de dizer. A Ana não é má. Eu é que sou. Eu queria ter uma boa vida e a Ana Montana fingiu que namorava comigo. Para vos dizer a verdade, nunca houve um Jack Senna. Então quer dizer que isto tudo foi uma brincadeira? Não, nem tudo. Eu amo a Ana, mas é como irmã. E eu gostava de voltar atrás. Peço desculpa. Oh, está bem. Abraço! Larga o relógio. Desculpa.